meuscds.com. No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Alô, que você não me atendeu. Já tava mó preocupadão. O seu gordinho quase morre do coração. Juntei a grana da passagem, contando as horas da gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Oh, bebê, Jai Brasil na área. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Antes de você eu era tudo não, gratidão, minha princesa. Então minha cabeça só me fez esquecer. Bota fé no que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Maneiro VIP, que de mim, que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Filho, um abraço, minha galera de Ubatã, beijo, alô, Brola. Alô, meuscds.com. Já tava mó preocupadão. O seu gordinho quase morre do coração. Alô, fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, o que de mim? Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez esquecer. Bota fé no que eu vou dizer. Três, quatro.